Apocalipse para os simples de coração. Os que governarão a terra. Que muito a propósito, o grande Alziru Zarur advertiu que agora mais do que nunca, nesta época de transição dos tempos, fim de ciclo apocalíptico, uma convergência de términos cíclicos, só poderão governar aqueles que conhecerem Evangelho e Apocalipse, mas em espírito e verdade, quer dizer, longe da letra que mata, da interpretação ipsi verbis virgulisque, ao pé da letra, da bizonha letra condenada pelo apóstolo dos gentios, porque é dele esta afirmação: a letra mata, o espírito vivifica. Então tem que ser espírito, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, na explicação de Jesus, a samaritana, em espírito e não em carne. A carne é a roupa que a gente joga fora. Que vai ressurgir é o espírito. Mas se dissermos Evangelho Apocalipse explicado em espírito e verdade, nós estaremos restritos, porque nós temos, até que sejamos um com o Pai, a inteligência do cérebro, a verdade, o espírito, mas também a do coração. Aí completa, essa foi a grande missão de Zarur, nos seus aspectos mais importantes, a luz do novo mandamento. Por quê? Porque Deus é amor. Novo mandamento de Jesus é o supino do amor. Aí sim, Evangelho Apocalipse, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. O Evangelho entendido pela inteligência do cérebro, mas também pela do coração, e iluminadas essas inteligências, que no final são uma apenas, pelo amor de Deus, pela cultura de Deus, pela competência de Deus, pelo discernimento de Deus, pela análise de Deus, e assim por diante. Capítulo 7 do Apocalipse. Já estudamos os 144 mil selados de Israel e explicamos que não são esses 144 mil formados somente pelos irmãos judeus, só porque cortam o prepúcio, são circuncidados. Moisés, quando estabeleceu essa regra da circuncisão nos homens, o fez por causa de razões de higiene. Não estou aqui para dar uma aula desse tipo, mas todo mundo entende. Mas aquilo depois, em virtude de ser o povo judeu, hebreu, como era conhecido naquele tempo, monoteísta, e havia uma preocupação de não se imiscuir com os outros povos politeístas, principalmente através da simpatia pelas mulheres pagãs. Isso passou a ser também uma espécie de distinção com outros seres humanos. É que João Evangelista era judeu de raça e cristão de fé. E tinha que escrever principalmente para os seus irmãos, que em maioria estavam vindo do judaísmo. E aqui é um símbolo que depois nós nos derramaremos mais sobre ele. Mas o próprio Apocalipse derruba essa afirmativa de que somente 144 mil seriam salvos. Porque logo em seguida, no mesmo capítulo, após o versículo 8, vem a visão dos glorificados. Esses 144 mil representam qualidade. Qualidade de fé, qualidade de moral, qualidade de competência. Nós vemos que nos grandes países, onde a miséria não impede os jovens de chegarem aos mais elevados graus de estudo. Lá também, muitos tentam a universidade, as faculdades, mas não chegam lá. Por quê? Porque talvez vadiaram muito, colaram muito, fizeram muita gazeta. Então só chega o suprassumo. Bem que alguns vão lá porque o papai tem dinheiro. Mas muitos chegam por qualidade, vontade de estudar, vontade de vencer. Bem que as faculdades só dando instrução. Por isso nós criamos a Universidade da Boa Vontade, para dar educação aos estudantes, aos jovens. E mais reeducação à luz do Evangelho do Cristo. Não como obra sectária, mas universalista, abrangente. Mas é somente isso. O significado é qualidade. Qualidade. Porque em seguida, a partir do versículo 9 do capítulo 7, vocês vão ver que não são somente 144 mil que são salvos, que fica bem claro que são elementos de povos, línguas, tribos, nações. Então são além dos judeus. Isso é tão flagrante e muita gente não percebe. A visão dos glorificados. Depois destas coisas, olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao divino Cordeiro, pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé ao derredor do trono, e os anciãos e os quatro seres viventes, diante o trono, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. Bênção e claridade, e o louvor e a glória e a sabedoria e ações de graça e a honra e o poder e a fortaleza sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou da palavra, dizendo: estes que trajam vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cristo Jesus. A razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se acha sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo e habitará sobre eles. Que anjo da guarda, hein? Jesus, nada menos que o Cristo de Deus e a sua corte. jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro de Deus, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa questão das tribulações, porque passaram esses mártires que viveram em todas as nações e tribos e povos e línguas e que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas com palmas nas suas mãos, como diz o versículo 9 do capítulo 7 do Apocalipse, são os que foram vencedores em todos os testes. Mas muita gente fica esperando que uma bomba atômica rebente sobre sua cabeça para testemunhar Jesus. Ficam esperando milagre para mostrar o testemunho de fé no Cristo. Então vale a pena a gente lutar, porque aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, vejam bem, você lava no sangue que é vermelho e a vestidura fica branca. Porque isso tem um simbolismo, minha gente. Que significa o sangue do Cordeiro? O sangue que ele derramou por nós, o seu sacrifício. Como é que nós vamos dizer que amamos Jesus, não nos sacrificamos por ele? E vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai Celestial, a comida que não perece, o pão para o Espírito. Porque o pão do corpo nós vamos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Thank you.